sou rasgando as estrelas tipo cometa no céu. A lua se escureceu, os mares que virou fel. Os seres que havia no livro sei foi desatado pelo cordeiro no trono que foi crucificado. Novo milênio que eu prego não é Matrix. No mundo tridimensional realidade existe. Anjos voando no céu, efeito tipo cometa, pra marcar seus escolhidos e condenar a besta. Prepara os cavalos brancos pra guerra especial. A terra sofre as consequências desse combate. Efeito estrago real, sequelas da eternidade. Somente tem um caminho e duas decisões. Entre o céu e o inferno, inflama as reações. Acelerado, compulsivo, sinto aqui dentro. Imunizado pela fé, bati os meus pensamentos. Não tenho um olho de tangera, mas vejo bem longe. Futuros que se aproximam, narrado nesse instante. A nova ordem mundial. O chip da besta, iluminatis da esfera, assinam suas canetas. De regras que se cumpriram, poder é muita treta. Humanos manipulados na terra da maldade, ludibriados e frágeis por sua carnalidade. Pegaram seu passaporte pra dores da eternidade. Esse som eu abro a sua mente. Que o céu azul é tão lindo, vai se tornar fogo ardente. Prazeres que você tem se murcha como a flor. E a alegria da carne na alma se torna dor. Se toda lágrima falasse, me entenderia que tudo é vaidade, nada se leva da vida. Nos restos da gratidão, quero te adorar. Pronunciando aos viventes que Cristo voltará. Ai, parceiro, ele está de volta. Será dias de combate. A ignorância não te deixe sequelas perpétuas. Por não aceitar o meu Cristo lançado em frias celas. Seguindo a consequência, na cela se encerra.